Definitivamente não, nem pode. Tem cheio de problema no pulmão. Ai. Ele tem problema no pulmão, que se ele fumar, faz sim. Mal. Ele nem sabe o que acontece com ele. Problema dele, não meu. Se ele quiser também, é opção dele, mas sabe que bem não vai ficar. Entendi. E o fato de ele ser menor e a senhora ainda assim fazer uso? Questão é, moço. Dentro, legalmente falando, já levantaram esse assunto e dentro de um culto religioso, com a permissão dos pais, e além do fato de que nós incorporados não tragamos fumaça nenhuma, a gente usa apenas como um elemento ritualístico, isso não cria nenhum problema, nem legalmente, nem quanto o próprio organismo dele. A única coisa que acontece aqui é que a fumaça vai para a boca e acaba ali. Eu não preciso tragar nada, não tenho essa necessidade, então, legalmente falando, dentro dos parâmetros da Terra, também não tem. Já foram atrás de ver se teria algum problema, e ao que chegou a mim, o que me dizem, está tudo bem. Então, enquanto eu posso, enquanto me dão permissão, eu utilizo, mas se falar não pode também, quem sou eu? Claro. Qual foi a sua história e que lição a senhora tirou dela? Qual das histórias, Lucas? Tem muitas que eu já passei. Algumas que eu nem sei ainda. Eu não sei se você sabe, mas essa história de que a gente desencarna e fica sabendo de tudo é uma mentira. Ah. Eu tô aqui trabalhando há centenas de anos e ainda não sei de tudo. Quem sabe de tudo é quem é ancião lá, recebe os mistérios anciões, preto velho, caboclo, eles detêm essas coisas. Eu ainda tenho muita história, tem muita coisa errada que eu fiz nas minhas vidas que eu ainda não sei. Acho que agradeço a Deus por não saber. Talvez um dia, né, moça, eu fique sabendo de tudo. Mas as minhas histórias... Eu já vivi muita vida, moça. Já tive... Porque as pessoas, nem sempre encarnei como mulher, mas a maioria encarnei. Tanto que é por isso que hoje meu magnetismo é feminino, né? Porque espírito não tem gênero, a gente tem magnetismo. Mas da minha melhor história, eu acho, foi há muito tempo atrás, não tenho permissão de falar data nem época. O que eu tirei, o que aconteceu nisso tudo, foi que eu aprendi que era mais perigoso eu me perder em mim mesmo do que me perder no mundo. A maior lição que eu tive daquela encarnação, uma encarnação que eu não tive muito contato com muitas pessoas, eu fui uma pessoa que viveu num lugar pequeno e mesmo assim eu temia o mundo. Eu achava que o mundo poderia acabar comigo, que o mundo poderia me desequilibrar, causar grandes estragos. Mas, depois de um longo tempo, de uma longa labuta, eu, inclusive depois de desencarnar, eu descobri que todo aquele medo que eu tinha do mundo, toda... aquilo que eu achava que poderiam me fazer e que eu poderia me perder nos desejos do mundo, tudo já estava acontecendo na minha mente. Tudo o que eu temia fazer, tudo o que eu temia que acontecesse, o medo de deixar de ser pura, quando já estava acontecendo na minha cabeça, já estava se tornando realidade. Eu descobri que o mundo não fez um terço comigo do que eu mesma fiz. Essa foi a maior lição que eu tirei, porque hoje eu percebo que, na verdade, eu não permito que o medo me afugente. Inclusive, recomendo a todos que não deixem que o medo afugente vocês de nada. Porque a gente fica com muito medo das consequências, e a consequência de não fazer por medo, por não fazer por culpa, eu digo para vocês que lidar com a culpa é melhor que lidar com arrependimento. Por quê? Com a culpa, você pelo menos fez. Você tirou uma lição. Culpa, por mais que seja um sentimento inútil, porque para mim quem sente culpa é burro. Já fez, já passou. Vai e resolve. Não fica se culpando. Lamentar não vai mudar em nada na sua vida. Mas, o arrependimento, um arrependimento, você não tem chance de mudar o arrependimento. As merdas que você fez, você vai, resolve. Se não puder resolver, aprende a lidar com elas. Mas o que você não fez? Você parou para pensar nisso? O que você não fez, você não vai ter oportunidade de fazer naquele mesmo estado, naquela mesma hora. E aí você vai ter que lidar eternamente com o fato de que você poderia ter feito algo e você não fez. E eu sinto muito te dizer que o vazio que o arrependimento traz é devastador. Eu vou dizer que ainda, até hoje, ainda lido com coisas no meu próprio interior que o arrependimento me causou. Hoje, muito menos, já resolvi muita coisa. Mas isso são anos e anos e anos, lidando com o vazio que pode às vezes até te consumir, se você não souber lidar com ele. Então, ó, faça as coisas sem medo delas. Claro, não sejam idiotas e façam coisas estúpidas. Não estou incentivando ninguém a fazer coisa estúpida. Estou incentivando vocês a pensarem, a analisarem uma situação, e se o medo é a única coisa que te impede de fazer ela, mãe, você vai estar sendo tão burro quanto você fazer uma coisa impensada. Porque se você já pensou em algo que você tem tudo para fazer, tenha coragem e vá fazer. E se por um acaso der errado? Claro, se você for com a intenção e com a ciência que vai dar errado, aí vai ser muito, você vai ter que passar por coisa muito pior que o arrependimento. Mas se você achar no fundo da sua alma que aquilo é o que você tem que fazer, se você achar e você sentir uma necessidade de fazer aquilo, vai e faz. Aliás, de certa forma, você já está fazendo aquilo na sua cabeça, não está? Então, é melhor ter que resolver depois do que não ter uma coisa para você resolver e nem ter uma lição no meio disso tudo. Realmente. E no caso, abrindo parênteses, a pessoa que podia ter incorporado a Pombogira e não fez porque é homem? Olha, novamente, eu volto a dizer que você é quem está perdendo, é você. Você que está sendo burro. Se você ainda acha, desculpe te dizer isso, mas se você acha que incorporar essa pombagira vai mudar alguma coisa na sua vida, vai mudar sua masculinidade, você é muito frágil. Se você acha, seja lá qual motivo que vocês têm, sexualidade, alguma coisa, eu acho que você já deveria rever isso. Porque quem é seguro de si não tem medo das coisas. Será que o seu medo não é de, em vez de pombagira, se transformar em alguma coisa, não é o medo de que ela te revele alguma coisa? Então, que você se resolva com você primeiro. Se você não quer incorporar sua pombagira, se você continua com essa arrogância para cima da sua pombagira, eu te desejo muita sorte para lidar com o seu interior sozinho. Porque nós, pombagiras, lidamos com o interior de vocês, com o que está dentro. Enquanto o Exu atua no fora, a gente atua no dentro. A gente vai para dentro e chuva para fora. Quanto o Exu da vitalidade, a gente dá o desejo. Então eu te desejo muita sorte para fazer tudo isso sozinho. Talvez você consiga, quem sou eu para dizer que não. Mas eu te digo que com pombagira é mais fácil. E obviamente a pombagira não vai deixar de te guardar porque você não quer incorporar ela. Mas você está perdendo uma experiência única, por medo, talvez insegurança. Se não é pombagira, não vai te transformar em nada ou mudar algo em você. A única coisa que a pombagira pode te fazer é pôr pra fora o que tá dentro. Então, a gente não muda nada, a gente pode apenas revelar, caso você queira. Isso, infelizmente, moço, é um tremendo estereótipo. Mas, por mais que a gente fale, isso vai continuar ainda por bastante tempo, vai ter gente que tem esse preconceito. Engraçado, mulher incorpora Exu, incorpora caboclo e não muda nada disso. O homem incorpora criança, não vira um bebê. Eu não sei qual é o problema de vocês com a incorporação. Eu não sei ainda, até hoje, o problema que a sociedade tem com a feminilidade. Tem ainda que o ser feminino é fraqueza. Ainda tem isso, roda no ar, que o ser feminino é frágil. Se, olha, desculpa, mas se masculinidade for encarar muita coisa no peito, eu sou mais homem do que muitos de vocês. Então, novamente, eu desejo sorte para vocês e na caminhada de vocês sem pombagira. Não sabe quem está perdendo vocês. Quando a pessoa diz assim, eu não vou vestir minha pombagira porque ela pode vir trabalhar sem a roupa e dá o mesmo resultado. Mas ele não fala isso do Exu. Porque se ela pode, ele também pode. Então seria a vaidade que ele veste o Exu? Exatamente. Se você veste o Exu e não quer vestir sua pombagira, se sua casa tem esse fundamento, você veste um e não veste outro, você está sendo um tremendo hipócrita. Desculpe te dizer isso, mas novamente voltamos a falar que além de ser hipócrita, você é um extremo vaidoso. Você está sendo motivado unicamente pela vaidade de que seu Exu tem uma capa e aí depois tem seu ego ferido porque não quer colocar uma roupa na sua pombagira. Obviamente, para mim, independente se eu estou de calça, saia, isso me indifere. Mas se na sua casa tem esse fundamento, na sua casa tem essa necessidade e você coloca para um só, comece pelo fato que você está indo contra seus próprios conceitos. Você está se traindo, vai chegar uma hora que isso, você mesmo vai começar a despertar você fazendo uma coisa ilógica, sem sentido. Ou será que você acha que pombagira não é merecedora de uma roupa e seu Exu é? Se questione. A senhora fala sobre isso e discorre sobre o assunto com tanta naturalidade. É reincidente isso nos terreiros, ó, por Brasil afora? Essa hipocrisia de se não veste ninguém, a pombagira não precisa de roupa para trabalhar, mas o Exu precisa, porque daí eu fico... Acontece, moça, acontece em outro lugar. É. Isso, a diminuição da figura feminina por meio principalmente dos homens, acontece muito. Acontece, eu volto a falar que eu ainda não entendo de onde sai o medo masculino da feminilidade. Sai, por exemplo, tem muito homem que se você falar que ele tem um lado feminino, ele tem um ataque. As pessoas pararam algumas eras, algumas, nem digo algumas eras, alguns milênios talvez, de ver o feminino como uma coisa sagrada. Em algumas das minhas encarnações, digo até minhas favoritas, o masculino e o feminino eram vistos como duas coisas sacralizadas em equilíbrio perfeito. E a sociedade naquele tempo funcionava muito melhor do que acontece hoje. Porque as ideias do ser humano, a maioria das vezes, vem por meio de uma visão do sacro. O sacro ainda cria conceitos. E hoje, Deus é visto como uma figura unicamente masculina, é visto como uma figura unicamente rígida e detentora de todo o poder. E isso automaticamente, na cabeça das pessoas, coloca que o homem será superior e etc. Logo, isso vai se aplicando dentro da sociedade, dentro do pensamento moderno. Mas aí cabe a vocês, principalmente a vocês que são de uma religião nova, de uma religião que vem mostrando o poder do feminino, a começar a se desconstruir perante isso. Se você quiser continuar com esse conceito de que Deus é homem, se você, primeiro pelo fato de você estar dando gênero a um ser divino, começa por aí. Mas quando a gente diz o feminino sacro, a gente está dizendo o emocional, a força criadora, a força, como eu posso dizer, a força, a propriamente dita, a força sentimental, a força do sentido. O que é de um ser humano sem sentir? Novamente, eu desejo sorte para quem quer trilhar uma vida sem sentir. E sempre te informar que se você aí, cheio desses preconceitos, chora por causa de alguma coisa, sente alguma coisa, sente amor, você tem um lado feminino. E te aconselho a trabalhar ele, porque sua vida vai ser muito mais feliz e muito bem resolvida. Sinceramente, para mim, a maioria dessas pessoas cheia desses tabus, paradigmas e problemas com pombagira são apenas pessoas mal resolvidas. Por isso que eu nem me importo. Eu espero que um dia elas se resolvam e sintam a verdadeira força de pombagira, a verdadeira força do sagrado feminino. Mas cada um tem seu tempo e uma hora essas pessoas chegam a conhecer quem é o verdadeiro sagrado feminino. Ou se não conhecerem também. Como que a senhora vê as pessoas que se dizem se esforçar para viver tudo que a Umbanda prega e faz piadinha com os irmãos homossexuais? Desde a mais sutil, a velada, até aquela mais crachada. Novamente eu volto a te chamar de hipócrita, porque Se você quer condenar, se você ainda acha que a sexualidade de alguém é digna de humor, significa que quem merece rir de você mesmo é você. Rir de alguém pelo fato dele ser homossexual é tão idiota quanto rir de alguém pelo fato dele ser branco, pelo fato dele ter cabelo. Eu, sinceramente, ainda não entendo na sociedade de vocês o porquê vocês têm essa dificuldade com a diversidade. Porque... Mas é normal, quando vocês não entendem alguma coisa, vocês têm a rir disso. Que nem seres irracionais. Parece quando o cachorro vê uma bolinha que ele não conhece, ele vai brincar com aquilo. É isso que vocês parecem. Se vocês ainda acham que vocês precisam atacar alguém para se sentir bem, se vocês acham que as custas de uma discriminação ou algo do tipo é de onde vem sua piada, é que você ainda não é um ser que conseguiu despertar nem para o seu próprio humor, quem dirá para outras coisas. Então, isso não é um pensamento bandista. Se você se esforça para viver sua verdade constante e íntegra da Umbanda, se você prega aos quatro ventos de que você é Umbanda por completo, tem esse tipo de atitude, reveja o conceito, vai rever o que é o amor de Oxum, vai ver se Oxum concorda com isso que você faz, vai dizer, vai perguntar para os seus guias se eles concordam com o fato de talvez uma coisa que foi emitida pela sua boca fazer outra pessoa chorar à noite quando ninguém está vendo, ou talvez, levando até um nível mais pesado, talvez causar um suicídio ou algo do tipo. Porque vocês têm que ouvir isso. Vocês que estão assistindo têm que começar a ouvir que vocês são responsáveis sim pelos atos de vocês. Porque, como bandista, vocês deviam saber que nem todo mundo é preparado psicologicamente ou energeticamente para lidar com algumas situações. Principalmente com situações como humilhação, por exemplo. Pensa que, talvez, principalmente para você que está ouvindo isso, que é sacerdote, talvez tenha um filho de santo seu, que ainda está no processo de aceitação, um filho da carne seu, que esteja no processo de aceitação, e escuta você falando uma coisa dessa, e vai se reprimir pelo resto da vida, e causar problemas gigantescos, você vai ser muito tão responsável quanto ele. Por quê? Porque você iniciou isso. Você que ainda acha que isso vai ser um problema para você, começando pelo fato de que a partir da hora que te interessa com quem fulano ou ciclano vai dormir, é que sua vida não é interessante o suficiente para você cuidar dela. Começa por aí. Certo? Porque para mim não vai mudar nada com quem você vai dormir, com quem qualquer outra pessoa vai dormir no mundo. Isso não tem nada a ver com energia ou com algo do tipo. E caso você se apegue ao livro sagrado para criticar alguém por causa das condições sexuais dela, sabe que esse mesmo livro condena a sua religião? Esse mesmo livro condena até o fato de você usar roupa de dois tecidos. Não é isso? Esse mesmo livro fala que se você utiliza uma roupa que não seja de um tecido puro, você merece ser apedrejado. Então, o que você vai estudar antes de falar? Além de ser hipócrita, é ignorante. Então, um bandista que se submete a ter esse tipo de atitude não está vivendo a verdade no mundo. Se ele estiver vivendo essa verdade desvirtuada dele, o problema é dele. Quem vai ter que lidar com isso ele é depois. Mas não se coloque como uma figura que representa a Umbanda fazendo esse tipo de atitude. Nunca um umbandista pode discriminar outra pessoa. Seja por raça, seja por orientação sexual, seja por qualquer outra coisa. A partir da hora que você, umbandista, começa a ver alguém por algo que não seja a alma dela, você já não está sendo umbandista. Porque você cultua tantos seres que você nem vê e diviniza seres que você nem tem uma comprovação, que eu posso dizer, a olho nu de que existem, e se apega numa coisa tão bomba quanto com algo, quem se deita com quem? Isso vai mudar o quê a sua vida? E saibam que vocês, pais, principalmente que estão me assistindo, não é vergonha nenhuma ter isso na sua família. Ter alguém. Porque o que importa para o seu filho é o caráter dele, é o que ele vai ajudar nas outras pessoas. Se pergunta, porque vocês têm muito esse preconceito embutido, mas a gente pergunta por quê? Vocês não têm. Por quê? Porque um livro condena? Um livro que já sofreu diversas traduções, que ninguém tem certeza o fato da veracidade do que está escrito? Claro que eu não estou desrespeitando o livro sagrado de ninguém. São fatos. É história, não é, moço? Sim. Só vocês pesquisarem. Por quê? Você tem essa dificuldade de lidar com isso? Para de se perguntar. O que tem de tão errado nisso? Vocês não estão aceitando novas coisas, como, por exemplo, manifestações de espíritos? Só para eu pensar, quão louco você é ao aceitar que espíritos se manifestam no meio do seu corpo, não aceitar que uma pessoa ame a outra? Amor não é amor? Você não ama seu caboclo? Pois é, seu caboclo nem gênero tem. Desculpa te contar, ele tem um magnetismo. Ele nem é homem ou mulher. Ele é um espírito que se apresenta numa roupagem. Da mesma forma que você também. E muitas das vezes, você aí pode ter um magnetismo feminino. Você acha que você foi homem em todas as suas encarnações? Você acha que você encarnou sempre homem? Você acha que você desencarnar não vai ter um monte de marido que você já teve aí nas outras encarnações? Te esperando. Você acha que você não pode estar encarnado com um amigo seu que já foi seu marido? Você acredita na reencarnação e ainda vem com isso? Só uma coisa para vocês que ainda têm esse tipo de pensamento. Se atualiza. Vocês estão vivendo no passado. O mesmo passado que condena a própria existência da sua religião. O mesmo passado que condena muitas das suas práticas. O mundo evoluiu. Evoluiu com ele. Claro. É, a senhora acredita que essa hipocrisia esconde uma falta de autoconhecimento? Porque a pessoa está em um complexo de inferioridade? Claro. Se uma pessoa, como eu disse, uma pessoa bem resolvida não vai se importar com isso. Porque ela sabe que uma pessoa em sua plenitude não é sexo, não é um relacionamento. Você que está nisso, ou você tem muita dúvida sobre você mesmo, porque quando a gente tem medo de algo, a gente ataca algo. Então, por que você tem medo disso? Talvez isso esteja dentro de você. Começa a se perguntar antes de atacar alguém. E tem muitos de vocês que têm esse tipo de comportamento unicamente por ter. Por serem ensinados que tal pessoa são dignas de chacota, que tal pessoa não é digna de respeito. Por quê? Porque vocês ainda têm tantos pensamentos assim dentro da cabeça de vocês, como, por exemplo, que o negro é inferior ao branco, que a mulher tem que obedecer o homem. Se pararam para pensar por quê disso, qual o fundamento disso, ao que vocês se apegam, vocês se desvirtuam tanto que vocês perdem a capacidade básica do raciocínio. Vocês se perdem de uma tal forma que vocês esquecem até de raciocinar. Vocês se tornam uma máquina de repetição constante, de propagação de ódio. Ódio gratuito. Então, palmas para você que acha que isso representa a sua religião. Quando a pessoa olha para a senhora e diz assim, mas dona Padilha, a senhora não sabe a infância que eu tive. Fui maltratado ou fui maltratada, e é natural que eu sinta esse ódio do sexo oposto ou do mesmo sexo. E aí, dona Padilha? Você está generalizando uma coisa. Nenhuma generalização positiva. Você tem que colocar na sua cabeça o quê? Quem te fez mal foi aquela pessoa. Foi aquela situação. Você não vai viver para sempre uma situação. Aquela pessoa não tem culpa do que o resto fez. Como da mesma forma tem muito umbandista que fala muita coisa errada sobre a religião, e a Umbanda não tem culpa disso. Se você está se apegando a uma coisa que já foi. Eu entendo que deve ser muito difícil para você ter que lidar com isso. Inclusive, você tem todo o meu apoio, toda a minha ajuda. Caso chegue até mim, perco horas da minha assistência se for necessário para te ajudar. Mas a primeira coisa para você se entender e conseguir resolver esse problema é você entender que o mundo não está ligado a ele. Que o mundo seguiu, que a sua vida seguiu. E aquilo ficou para trás. Que você está vivendo uma coisa que já nem existe mais. Você está causando dor da mesma forma que te causaram dor. E você quer que isso aconteça? É necessário que tenha dor? Não é, talvez, seu inconsciente queira que passem pela mesma coisa que você. Isso não é de extremo egoísmo? Então, o primeiro fato, o primeiro momento para você poder se modificar é você começar a se atentar a isso. Que o seu passado está lá, está cheio de pessoas novas junto ao seu lado, e se não tiverem pessoas novas, vá atrás de pessoas novas. Porque pelo primeiro que começa, que eu sei muito bem que se alguém está assistindo isso que eu estou falando, você não mora no meio de um deserto. Se você está assistindo isso, você está ouvindo isso, você vive em sociedade, provavelmente. Procure novas pessoas. Se você sofre ainda abusos, ou seja lá o que for até hoje, a lei da terra te ampara. Não se cale perante abusos ou perante medos. Você não precisa temer, como eu disse, de nada. Se você está sendo vítima de uma situação, você não está errado. Não deixe que coloque na sua... Porque, infelizmente, acontece muito hoje, isso hoje. A vítima sai como errada. A vítima sai como alguém que mereceu. Não abaixe sua cabeça para isso. Não deixe que te coloquem nisso. Porque você sabe que talvez você é realmente a vítima. Você sabe. Então, se você se depara com isso, lute por isso. Você não pode se calar. Quanto mais você se calar, mais pessoas vão passar pela mesma coisa que você. Mostra que você tem voz, que você pode lutar contra isso, caso isso esteja acontecendo agora. E caso isso aconteceu no passado, mostre também sua voz, dê apoio a quem passa por isso até hoje. Mostre sua voz principalmente dentro de você, para aquele seu eu que ainda está machucado, fala, está tudo bem, eu assumo daqui, você pode descansar. Deixa aí o que já foi. Isso é uma coisa que vocês precisam aprender a fazer também. Que mensagem a senhora dá para essas moças e para esses rapazes que gostam que gostariam de ter um companheiro, uma companheira do mesmo sexo, mas não se assumem por medo exatamente desse preconceito dessas pessoas ou até da própria família? Primeira coisa, calma. Se você está passando por uma situação como essa, de ter que esconder, lidar com isso e ter que esconder isso, significa que você não tem oportunidade de mostrar. Ou tal caso, vamos às duas hipóteses. Caso você tenha a oportunidade, por exemplo, viva no meio, que você veja que talvez terá um pouco de problemas, mas não será uma coisa que te oferece risco e você tem simplesmente vergonha, primeiro procure pessoas como você. Primeira coisa que você precisa entender é que você não está sozinho. Depois disso, você precisa dizer para você mesmo que está tudo bem. Se você é assim, está tudo bem. Tente. Você é dessa forma. Não adianta você querer mudar isso. Você tem uma única opção. Você tem duas opções. Aceitar o que você é e ser feliz com isso, ou viver uma vida de mentira. Porque se você for contra quem você é uma mentira. Se você não é sincero com quem você é, sua vida e tudo que você construiu, não deixa de ser uma mentira. Então, se você tem a oportunidade de ser quem você é, se você vive num meio onde você vê oportunidade e só tem medo ou vergonha, faça isso. Procure pessoas como você. E depois comece a se trabalhar e entender que certo e errado não existem. Certo e errado de uma pessoa não é o mesmo certo e errado que o seu. Não vou te dizer, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Infelizmente, muitos de vocês vivem ainda justamente sobre o que eu e o moço estamos conversando agora. Sobre esse tremendo dificuldade. Mas quanto mais se calam, mais a voz negativa vai falar. Então, ou você se torna mais um contra essas pessoas que querem impor a verdade delas para os outros, ou você sucumbe a eles. Então, se você sucumbir a eles, sua vida vai ser péssima. Porque você não vai estar nem sendo você. Você não vai estar nem sendo de verdade o que você tinha que fazer nessa missão. Vai ser só mais uma encarnação desperdiçada. E aí vamos a outro caso. Caso você tenha risco, até mesmo a sua vida, porque isso acontece muito. Existem muitas pessoas que até ameaçam os próprios filhos, enfim. Se você vive um âmbito que você não possa se expressar, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir sua independência. Você precisa se tornar um ser independente. Se você for novo, nova, tiver assistindo isso, espera. Uma hora ou outra você tem a sua idade na Terra, você vai poder andar com suas próprias pernas. Mas já começa esse trabalho de entender e se aceitar. O segundo fato não muda para os dois. Você precisa entender que está tudo bem ser quem você é, mesmo que você foi ensinado que não esteja. Está na hora de você se ensinar. Está na hora de você parar de dar ouvido à voz dos outros e dar a voz para a sua. Por que você vai dizer que você está errado com uma coisa que você nem controla? Nem foi uma coisa que você decidiu que vai acontecer. Você é assim. Então, aceite isso. E espere, conquiste a sua independência e vá viver sua vida. Família é mais do que sangue. Se sua família te causa ódio, se sua família te humilha, se sua família acaba com a sua existência, eles não são sua família. Eles são apenas pessoas que compartilham o mesmo genoma que você. Porque família é laço emocional, é laço de amor. Família não tem a ver com sangue. Sangue tem a ver com genética. São duas coisas completamente diferentes. Família é coração. Certo? Então, se essa família que você tem agora faz você achar que você não é um ser digno de existir, por exemplo, procure uma nova família. Vai ter alguém que vai te acolher. E como eu disse antes, procure pessoas como você, quando você puder, claro. Mas tenha paciência consigo mesmo com as situações. Às vezes você precisa passar por isso e esse momento é de se interiorizar e se aceitar. Utilize esse tempo para isso. E tenha na sua cabeça que uma hora ou outra você vai conseguir sair disso. Se você lutar por querer sair disso. E depois, todos vocês, não deixem. Tentem impedir que outros façam pela mesma coisa que vocês passaram. Não, depois que você estiver tudo bem, falem, ah, tá tudo bem comigo, não vou me importar mais com ninguém. Lembra que tem pessoas que podem estar passando pela mesma coisa que você. Tente de alguma forma ou outra ajudar essas pessoas. Eu acho que essa é a melhor. São as formas iniciais de você começar a lidar e tentar aceitar quem você é. Eu acho que isso é o básico. Como que a senhora interpretaria essa colocação? Nunca é tão fácil perder-se como quando se julga conhecer o caminho. Novamente, você é motivado pelo ego. Essa frase basicamente quer dizer que quanto mais você achar que você sabe, você vai ficar tão fixo para aquilo que você sabe que, por exemplo, você não vai poder se. Você não vai nem se atentar que talvez o que estava ali, a ponte que você tinha que atravessar, agora é um buraco. Você vai cair no meio desse buraco. Porque ao invés de reparar o que está em volta, você prefere se ficar na sua certeza enraizada. Ao invés de evoluir junto com o que está em volta de você. Então você se perde numa certeza de uma existência que já não existe mais. Você se perde numa coisa que já morreu. E você continua em cima dessa certeza. Às vezes o caminho não mudou nada e vai dar certo andar por ele. Mas como diz a frase, é bem mais fácil. Porque nada permanece igual por muito tempo. Tudo se muda. Tudo se muda no universo de vocês, principalmente nesse planeta. Então, que vocês se permitam se renovar. Se permitam. Às vezes, o renovar, você nem vai mudar nada. Você apenas vai entender que as coisas podem mudar e que está tudo bem com isso. Claro. Às vezes a pessoa nem é homossexual, ela é bissexual, mas mesmo assim não quer dar o braço a torcer de assumir. A senhora vê tanto no homossexual, ou na homossexual, ou no bissexual, ou na bissexual, essa ideia de que eu passei uma imagem até agora, construí um senso de identidade perante a sociedade e preciso manter isso. Entra aí um pouco da vaidade e o orgulho, né? Essa coisa que você construiu não é você. Eita. Já começa por isso. Isso que você construiu é um teatro. Desculpa te dizer isso, mas se você vive sua vida com uma coisa que não seja sua verdade, você vive um teatro. Amém. Porque isso não é você. Isso é uma coisa que você tenta tornar ser você. Para os outros isso é você, mas para você você está vivendo um teatro. Sinceramente, quem está do seu lado, quem chama de verdade, vai estar do seu lado para qualquer transição ou mudança que você for passar. As pessoas que te chamam de verdade não te amam pela sua sexualidade, elas te amam pelo que você é. Então, essa imagem que você construiu, é para talvez alimentar esse seu ego, como o moço disse. Dois, é para alimentar pessoas que não te amam de verdade. Então, se essas pessoas que você tem tanto medo que te rejeitem por ser isso, significa que essas pessoas não te amam puramente. Elas amam uma ideia que elas criaram de você. Porque amor é puro e genuíno. Quando eu amo algo, eu amo inclusive os defeitos daquilo, mesmo compreendendo que aquilo seja um defeito. Meu cavalo mesmo, eu amo. Mas eu sei que ele tem defeitos e eu tento ajudá-lo a resolver, mas eu não deixo de amar ele. E isso não é um defeito, certo? Estou colocando como exemplo. Sua sexualidade não é um defeito, certo? Não pense isso. O defeito que eu tô dizendo é unicamente um exemplo. Mas enfim, se toda essa imagem é tão importante para você, você não é importante para você. Porque enquanto uma imagem for superior ao seu próprio senso de si mesmo, seu amor próprio é totalmente inválido. Seu amor próprio também é uma construção. Seu amor próprio também é uma máscara. Você é uma coisa que nem sequer existe. Ou se existe, existe fundada numa ilusão. Então, pensa que você não vai estar se tornando outra pessoa, você vai apenas se tornar quem você sempre foi. Você, ao invés de destruir quem você é, você vai estar destruindo a máscara que você colocou em quem você é. E é muito libertador quebrar uma máscara. Do que, como eu disse, chegar em um momento só de arrependimento, de viver uma vida que você nem sequer queria viver. Quando a pessoa associa em dizer assim, eu não vou me assumir porque ela aprendeu com a sociedade, criou esse condicionamento de que homossexualidade é igual promiscuidade. O que é ser promíscuo? O que é a definição de promiscuidade para você? Ah, nem sabe, né, o que que é. Você já parou para se perguntar? Ela só sabe que é feio. Você nem sabe o que é um ser promíscuo. Ser promíscuo é o quê? Você gostar de si mesmo, você ser uma pessoa livre, isso é ser promíscuo? Não, hipócrita, né? Exatamente. Claro. Se isso quer dizer promiscuidade, eu sou extremamente promíscuo. E eu amo isso. Porque eu sou livre. Eu prefiro ser taxada de promíscua do que ser taxada por mim mesma de mentirosa. De criar uma inverdade. Exatamente. Porque eu prefiro ser julgado pelo que está fora do que ser julgado pelo que está dentro. Porque o julgamento do que está dentro é extremamente doloroso. O julgamento do que está dentro machuca, porque é um julgamento que a gente sabe que é verdade. Porque é um julgamento do que a gente é. Quando o que está dentro de você começa a te julgar, significa que você já não é mais o que você é de verdade. E o que os outros vão falar para você é problema deles. Se vão te taxar de promíscuo, que seja. E quando todo mundo começar a dizer, então, eu sou promíscuo. Sou promíscuo? Chegou uma hora que essas pessoas que são taxadas de promíscuo vão estar em lugares importantes. Essas pessoas que vão ser, que são taxadas de promíscua, vão fazer incríveis feitos pela sociedade, vão ser ótimas pessoas. O promíscuo vai chegar uma hora que vai se tornar um elogio. Então não tenha medo de ser taxado de algo. O seu trabalho, como às vezes até como espírito, é ser taxado de algo. Eu fui muito taxado durante muitas vidas, porque eu nunca baixei minha cabeça. Eu nunca aceitei ser mandada. Eu sempre fui dona de mim. A maioria das minhas encarnações. Claro, algumas eu tive que experimentar o que é não ser dona de mim mesma. Mas o que eu tirei delas é justamente que eu nunca iria viver aquilo de novo. Então, se essa palavra promíscua te assusta tanto, pelo fato de ela que vai te tornar quem você é, seja promíscuo e aceite isso de braços abertos. Ora ou outra, essas pessoas vão ver que você é mais que isso. Porque eu me pergunto, tem muito homossexual, por exemplo, que faz muita mais caridade do que muita gente que os condena. E muitas das vezes em nome até de uma religião. Aí paro para me perguntar, será que o Deus daquela pessoa está feliz com isso? A da que condenou? É. Não. Será que o Deus dessa pessoa julgadora está mais feliz com quem está lá alimentando sem comida ou que com quem está cuidando da vida alheia? Acho que a resposta é óbvia. Então, a senhora está ensinando mais uma coisa. Nem promiscuidade é dar conta dos outros. Claro que não. É sua vida. Você, assim, esse padrão, claro, tem coisas que são limites, certo? São coisas que podem começar a atingir a vida do outro e etc. O seu limite é onde o limite do outro começa. Só que existem limites folgados. Por um exemplo, tem gente que não quer que você use uma saia curta. Isso é na conta dele? Vai mudar o que na vida dele a sua saia? Certo? E perante ele vão falar, você está desrespeitando. Você está desrespeitando o quê? Vou contar outra coisa nova para vocês, que eu não sei se vocês sabem. Vocês não nascem usando roupa. Não tem, vocês não nascem com tecido. Isso aqui é uma construção social. O ser humano no primórdio da sua existência não utilizava roupa. Por que vocês vulgarizam ou negativam o próprio corpo de vocês, a própria morada temporária do espírito de vocês? Tanto, vocês fazem isso tanto com isso, tanto com sexo. Colocam o sexo como uma coisa pejorativa, como uma coisa negativa. Sexo é sagrado. Sexo é uma coisa divina. O sexo não deveria ser martirizado. O sexo deveria ser contemplado. Sexo é um instinto básico. Da mesma forma que você come, você também reproduz. Ou não. Essa história de que sexo tem que ser apenas para reprodução faz parte do ser humano sentir prazer. Faz parte, porque senão você não teria ápices sexuais, você não sentiria prazer. Se o prazer não estivesse lá para ser sentido, ele simplesmente não existiria. Vocês se condenam demais. Vocês, como eu disse, os limites folgados, querem levar o fato de interferir na roupa que o outro usa, na cor do cabelo que o outro usa, como o outro quer se portar. Se na sua casa você não quer isso, na sua casa você não faz. Só que o mundo é público. O mundo é plural. E você tem que entender que nem todo mundo vai ser como você. Porque eu sei que tem muito hipócrita que prega a diversidade e nem sabe o que isso significa. Porque o diverso é legal enquanto outra pessoa mascara uma diversidade. Enquanto se você anda apenas com pessoas com o mesmo pensamento e o clone seu, mas a diferença é que muda o nome e o dia que nasceram, isso é diversidade para você? Se isso é diversidade para você, você está muito enganado até no que significa a própria palavra. O seu limite, literalmente, termina quando o do outro começa. Mas lembra, limite diz a respeito a você. Com quem outra pessoa vai dormir, não te interessa. O tamanho da roupa que essa pessoa vai usar, também não te interessa. Claro, dentro das normas da sociedade atual, ninguém vai andar nu no meio da rua. Obviamente, existem, se eu não me engano, até leis que proíbem isso. E, ó, claro, não é uma coisa, hoje em dia, esteticamente normal. É. Existe o bom senso também. Sim. Mas, o que vai mudar na vida de alguém se você quer usar uma calça de uma cor, uma camiseta de outra? Porque existe até esse problema com cores. Por exemplo, o homem não pode usar rosa, a mulher não pode usar azul. As crianças são ensinadas isso. Isso é uma coisa esdrúxula. O que uma cor vai mudar alguém? Olha a fragilidade das ideias de vocês. Uma cor vai mudar alguma coisa? As ideias de vocês são tão frágeis, tão infundadas, que elas não têm nem lógica. Então, não faça seu direito ser folgado. Não faça seu direito interferir no outro. Porque o seu direito é seu. O que você quer fazer com a sua vida e como você quer agir, direito é seu. Como o outro quer agir com a vida dele, direito dele. Enquanto isso não te atingir, mas se atingir de verdade. Não é esse atingir que vocês criam, como por exemplo o fato de alguém estar usando uma roupa mais curta, isso não está atrapalhando em nada a sua vida. Isso é uma pura implicância. Isso não é seu direito. Então, reavaliem para vocês o que significa diversidade, o que significa direito, e reavaliem até seus próprios conceitos perante muita coisa no mundo. Que se você ainda tem enraizado na sua cabeça essas coisas, é que você precisa de um trabalho de autoconhecimento gigantesco. Parece que existe um estigma, começando a tudo que tem relação com a sexualidade e com a prática dela. A senhora vê isso? Claro. Como eu disse, o sexo já foi algo sacro. Ao mesmo tempo que, como eu te disse, o feminino era levado como algo divino, o sexo também era. Porque o ceiar da oferenda para vocês não é divino? Claro que eu não estou dizendo para ninguém vir transar no meio do terreiro. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o sexo é uma coisa normal. Não é uma coisa pecaminosa. Eu ainda, como eu disse, eu não entendo porque o que as pessoas falam sempre que você não sente isso. Se você gosta de fazer sexo, faça sexo. Se você não gosta de fazer sexo, não faça sexo. Não quer dizer que um está errado com o outro está certo. Se você tem vontade de fazer sexo apenas para ter seus filhos, faça sexo apenas para ter seus filhos. Só que não é seu direito olhar para outra pessoa que gosta de fazer sexo por prazer e dizer que ela está errada, que ela é negativa. Puta. Exatamente. Claro. Se esse é seu parâmetro, eu sinceramente não te entendo. Porque você não gosta de uma coisa. Então, por que vocês não atacam os gostos culinários de alguém da mesma forma que vocês atacam os gostos sexuais de alguém? Eu nunca vi guerra ou morte porque uma pessoa gosta de banana e outra não. Ninguém é dono de ninguém. Coloquem isso na cabeça de vocês. As pessoas são donas de si próprias e unicamente de si próprias. Inclusive, dentro de um relacionamento, um é dono do outro. Entendi. Existe companheirismo dentro de uma relação, o que é extremamente diferente de um ser dono do outro. Porque quão válido é você dar a posse de si mesmo para alguém? Isso chega a ser prejúrio a você mesmo. Você mesmo. Chega a ser o quê, dona Padilha? O próprio prejuízo a você mesmo. Porque você está tirando de você a capacidade de ser dono de você mesmo. Amar alguém não quer dizer que você tem que parar de se amar. A cultura que vocês vivem hoje ensina que vocês precisam de outra pessoa para ser feliz. Existe toda essa criação em cima do romance de que isso é extremamente necessário. O amor é lindo, o amor conjugal é maravilhoso, mas você não precisa disso para ser feliz. Se a sua felicidade está ancorada em outro ser humano, a sua felicidade não é nem sua. Se você precisa de outro ser para viver, nem dono de si mesmo você é. Você tem que ser uma boa companhia para você mesmo. Você tem que saber passar um tempo com você mesmo. Isso tem que ser bom e proveitoso. Você tem que saber deitar na sua cama sozinho e se sentir bem com isso. Você tem que saber, não sei, ir numa rua caminhar sozinho, ir numa praia sozinho, numa mata. Você é uma companhia excelente para você mesmo. Se um relacionamento e outra, se um relacionamento te diminui com coisas do tipo, você nunca vai ser feliz sem mim, você, ninguém vai te amar como eu te amo, você não é digna de outra pessoa, eu estou com você apenas por dó. Você precisa disso na sua vida? Quantas pessoas eu não atendo com esse mesmo problema? Quantas pessoas eu não escuto, gira após gira, falando sobre a mesma coisa? Quantas mulheres já não vieram no meu pé com marcas de agressão? Continuam por acharem que não vão ter outro caminho. Sabe por que você acha que você não vai ter outro caminho? Porque você esqueceu de olhar o seu próprio caminho. Você esqueceu que seu caminho não está entrelaçado ao de ninguém. Antes de limpar o seu caminho, você quis limpar o caminho onde duas pessoas pudessem andar. Esqueceu que talvez um dia você tivesse que andar por aquele caminho que só cabe uma pessoa. E deixou aquele caminho cheio de espinhos, cheio de pedras. Só que o caminho que você limpou pode estar cheio de pedra também. Pode surgir de uma ou outra. E você nem se garantiu. Você nem pensou de que talvez um momento aquilo fosse acabar. E que o caminho pudesse se bifurcar. E te levar de volta ao caminho que você deveria ter aprendido a trilhar sozinho. Então não entregue para ninguém o direito ou a capacidade de ser seu dono. Direito à capacidade de ser seu dono. Assim. Ou de tornar posse de alguém. Não deixe que isso aconteça. Você tem que se bastar. O resto tem que te transbordar. Você precisa ser completo. Completo. Sozinho. Que cheguem e acrescentem, mas não cheguem incompleto. Porque essa história de almas são metades que precisam se encontrar, tem lógica alguma. Já parou para pensar que sua alma nasceu no Japão? Eu tenho um senso básico de geografia para quem está se perguntando isso agora. Sei muito bem como mapa mundi. Sei que a gente está no Brasil e que o Japão é do outro lado do mundo. Eu sei disso. Pense nisso. Reflitam, sim. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto que as pessoas reflitam. Eu gosto de falar tudo. Quero que meu raciocínio sistêmico se torne um raciocínio seu. Pelo que a senhora falou, e é o que eu passo às pessoas, mas eles dizem que esse tipo de pensamento está muito à frente do nosso tempo. E aí me disseram assim, apresente para a dona Padilha, ela vai ver que você vai ver que ela não vai concordar com você. Mas eu já estou achando que a senhora vai concordar comigo. Se eu estou num relacionamento com uma pessoa e eu a amo, daí ela vai e fica, vai numa festa. Eu vou viajar, fico 3 meses viajando. Daí essa moça fica numa festa. Nessa festa tem um rapaz, e esse rapaz é muito bonito, mas ela está num relacionamento comigo, mas ali no momento ela ficou fragilizada tanto tempo fora. Aí ela diz assim, ele quer e ela quer. Aí os dois se permitem o relacionamento, vão para a cama, vivem o momento mais feliz da vida dos dois, sem deixar cada um de amar a esposa e o marido. Mas viver ali um momento de felicidade. Eu acho que se eu amo a mim mesmo e a amo, a primeira coisa que eu vou dizer, foi bom para você? Foi um momento que você viveu intensamente? Foi. Você não foi procurar isso. Aconteceu. Foi. Então pronto, não tem problema. Como é que a senhora vê isso? Meu cavalo já fez um nó no cérebro dele, tentando codificar o que eu estava pensando. Bem, moço, eu vou julgar a sua verdade? Quem sou eu? Se você pensa isso, eu vou dizer que está errado. Mas como é que a senhora vê isso? Eu vou dizer que eu acho que existem, como eu disse, limites. Se um relacionamento, se os dois concordam com isso, é um relacionamento dele. Por exemplo, eu acho injusto se a parte que fez soubesse que a outra parte não concordasse. Ah, sim. Eu acho, claro que sim, que aí existe o respeito. Sim. Eu acho que todo relacionamento tem que estar bem esclarecido. Por exemplo, eu não concordo com isso. Não faça. Eu, claro, não concordo com isso e a gente está num relacionamento. Então, se combinem e tenham um diálogo do, sim, que irá valer dentro desse relacionamento e quais pontos de vista serão aceitos. Claro. Por exemplo, existem relacionamentos que eles chamam de relacionamento aberto, se não me engano, em que as pessoas têm essa liberdade, mas aí, claro, a pessoa tem que ver, inclusive, se isso não pode atrapalhar ela energeticamente, como ela se sente, etc. Vai tudo ao autoconhecimento, a como você e a pessoa que está junto com você se entendem por isso. Se você for machucar outra pessoa fazendo isso, não faça. Obviamente é injusto com outra pessoa, porque querendo ou não, você está num relacionamento que você, como eu posso dizer, vamos dizer, selou um pacto. Vocês, porque é claro, um relacionamento sem diálogo, que não tenha no mínimo esclarecido isso, é um péssimo relacionamento. Exato. Certo? Ele tem que ter no mínimo, o básico, né, esclarecido isso. Sobre o que um acha sobre isso, sobre o que o outro acha sobre isso. Então, vai tudo entre o diálogo do casal. Não faça uma coisa que estava combinado de você não fazer. Porque aí, obviamente, você está interferindo no direito do outro. Mas na hora que você aceitou que está em um relacionamento, está, por exemplo, com outra pessoa, não suporta a ideia de que você esteja com outra pessoa, é um pouco de egoísmo também não pensar na outra pessoa. Se não está com isso, você quer se permitir ver outra coisa, ou você tem uma conversa com essa pessoa, ou você não tem mais nada com essa pessoa. E isso também não está errado. Não quer dizer que você não amou ou não ama essa pessoa. Você apenas amou mais as suas vontades. Claro. E está tudo bem também em você se amar mais e amar mais suas necessidades. Não quer dizer que anule o que você e outra pessoa viveram. É, nem que vocês se amaram de verdade. Mas como eu disse, esse é um assunto tanto quanto polêmico. Nossa. Mas eu acredito que vá sobre o que está estipulado dentro da relação e do nível básico de respeito um com o outro. Eu acho que isso vai entre o casal, é a verdade deles. Eu acho que é uma coisa que eles têm que resolver. Eu, como eu já não tenho mais casamento, já não me submeto mais a esse tipo de coisa, eu sou imparcial, porque não é uma coisa que eu vivo hoje. Mas para vocês que vivem e que têm essa dúvida, essa curiosidade, se converse com a pessoa que vocês estão. Tenham as claras, esse nível básico do relacionamento, para vocês poderem ou continuar ou não com o relacionamento dentro dos parâmetros saudáveis. Minha opinião. Sim, claro. Vamos tirar um pouco da polêmica. Olhando para os relacionamentos humanos e avançando um pouco no futuro, a capacidade do humano, no humano, de expressar amor a ele próprio e ao próximo. Então, se eu amo uma pessoa, eu quero ver ela sempre feliz fazendo aquilo que traz felicidade para ela. Porque se ela faz A ou se faz B, como a senhora mesmo falou antes, eu aprendi que a felicidade minha depende de mim, não do que o outro faz. Exatamente. Nesse sentido daí, mas isso é muito mais para frente. Isso é uma coisa ainda que pode ou não acontecer na humanidade. Isso vai muito de como a cultura de vocês vai evoluir, o como amor, as mentes de vocês, a interpretação do amor. E é uma coisa que ainda eu posso dizer que eu não sei se isso vai acontecer. Sim. Eu não detenho esse conhecimento. Na geral, né? Às vezes alguns focos reservados já estão acontecendo, mas claro. Em um geral coletivo, a nível planetário, eu não posso te dizer com certeza. Lógico, claro que sim. Eu não sou criador, criadora dos universos, então eu não posso te dizer o caminho certo desse universo. Até porque quem vai definir são vocês. Sim. Não é nem o próprio criador, nem o próprio astral. A gente leva, a gente propicia para vocês as opções. Como vocês vão lidar com isso, é uma opção de vocês. Então, se isso vai acontecer no futuro, vai depender muito do comportamento humano, da evolução humana, de como vocês vão começar a interpretar essas coisas. Eu, pelo menos, acredito que isso não vai acontecer de imediato. Vocês têm uma cultura muito, ainda como eu disse, vamos dizer, uma cultura romântica, uma cultura, como você disse também, machista, da paternalista, claro. Exatamente. E isso vai se prolongar por algum tempo ainda, mas esse caso específico que você disse dos relacionamentos e tudo mais, eu acredito que seja um fato até um pouco mais isolado, até uma teoria um pouco mais isolada do que está acontecendo nisso tudo. Mas vai tudo da forma que vocês vão evoluir e de como vocês vão lidar com isso de um tempo para frente. Porque eu sou livre. Eu prefiro ser taxada de promíscua do que ser taxada por mim mesma de mentirosa. De criar uma inverdade. Exatamente. Porque eu prefiro ser julgado pelo que está fora do que ser julgado pelo que está dentro. Porque o julgamento do que está dentro é extremamente doloroso. O julgamento do que está dentro machuca, porque é um julgamento que a gente sabe que é verdade. Porque é o julgamento do que a gente... Quando o que está dentro de você começa a te julgar, significa que você já não é mais o que você é de verdade. E o que os outros vão falar pra você é problema deles. Porque eu prefiro ser julgado pelo que tá fora do que ser julgado pelo que tá dentro. Porque o julgamento do que tá dentro é extremamente doloroso. O julgamento do que tá dentro machuca, porque é um julgamento que a gente sabe que é verdade. Então a senhora tá passando uma dica pras pessoas, tanto aquelas que incorporam espíritos que julgam e que rebaixam os outros, como aquelas que são julgadas e rebaixadas por uma entidade, que a entidade de luz não se ocupa com isso. Exatamente. A gente tem por único trabalho ajudar vocês a se melhorarem. Eu estou imposto de julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Já fiz coisa muito pior do que a maioria das pessoas que sentam na minha frente. Quem sou eu para julgar alguém? Eu vou fazer o que Deus me deu o dom, que é conversar com essa pessoa e tentar olhar para ela e falar: minha filha, meu filho, não importa o que você fez, você quer mudar? Vai atrás de reparar seus erros.